O objeto 6728, aciona identificação, autorizada a chegada à mar e desça para 2.000 pés, que negar 10011. Bonito 4, táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, boa noite. Guardião 06, prossiga. Gente, Guardião 06, está confirme, só comandante? Sente Guardião 06, vento 080 graus, no 0 nós, o ajuste no 011, reporte no ponto de espera da Oscar, com o ProSul, o Guardião 06. Dito 4, autorizado em ingresso da Juliette, para o portão 09. Hotel 709, boa noite, 84. Guardião 06, livre decolagem da interseção, vento 080 graus, 09, ajuste no 011. Guardião 06, fora do solo 14, chame controle 2019. Pede. Patrulha, Guardião 06. Guardião 06, prossiga. Decolou do Graia, tá, comprou do solo de Tapoint, é só prosseguir para o CAB. Guardião 06, mantenha-se em condições visuais, reporte na final para o CAB. Entende. Na final para o CAD 06. Vire sequência, Guardião 06. Já volto. Tá. Objeto 6728, autorizada final do procedimento LS Extreme. E2000, autorizado final, LS Extreme. Rádio. Mandou o TAM 3197 na ponte 612, pushback acionamento. 612 líder, ponte táxi. Na linha de puxa, reporte táxi. Confirmando, está autorizado, 3197. Afirmo, reporte táxi. 3197. Meiano 3. Meiano 3, Brasília, quadricóptero. Guarda. Pesado, pista vista, 6728. 6728, chame torre 118, decimal 95. 295. Torre, boa noite, Web 6728. Web 6728, boa noite. Tráfego avistado, ajuste 1011. Segue trem, livre pouso 110, vento 090 graus, 090 nós, Web 6728. Ok, o trem está embaixo travado. Está livre pouso, objeto 6728. Salvador está 3197 para o táxi. Com 122, 3 horas e 30 até na Campinas. Obrigado, táxi, parte principal, Indy Alfa, no ponto de espera da 10, chame torre, 118-95, QNH 10111, boa viagem. 317, ponto de espera 1895, tenha uma boa noite, milhão. Número 3, Brasília, 360, pronto? Copia. Brasília 360, autorizado, via Upper, Zulu 17. Decolada 1-0, primeira curva direita, saída Arbor, após Elefa. Controle 1208, acione 5403. Sente autorizado, 360 Brasília, repetindo do 1-7, saída Arbor, após, prossegue Elefa. Pista 1-0 com curva direita, controle 208, transponde 5403. Número 3, crescimento correto, resposta toda para posicionamento. Vou entrar para a puxa, será? Salvador, boa noite, está 3197, está pronto. Pode esperar da 10 e usar o aeronave pousa. Está 3197, após o pouso da Boeing da Web, ali mantém cabeceira 10. Ali mantém, está 3197. Do Solos 31, no chame Solino 2129. 219, Ramia, 728, boa noite. Solo Salvador, 6728, livrou na sua escuta, muito boa noite. Boa noite, 6728, táxi de Alfa, reporte Resta, táxi de Juliette. Alfa, reporte Resta, Juliette, 6728. Hotel Alfa Tango India, acione identificação. Papa Tango, Eco Tango Índia, 62 milhas, sudoeste do Velho Salvador, contato, radar, ajuste aos corredores visuais, já parte para a descida, QNH 10111. Eco Tango Índia, desça para 1.510, QNH 10111. Sandra 2858, acione identificação, voo direto do Duna, desça para nível de voo 110, QNH 1091. 1208, boa noite. Desça para nível de voo 050. Imensa na Juliette para o gate 04. Autorizado Juliette para o 04, RD6728. 97, contato radar decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EL. Está autorizado, voa direto Leda, pode ler a BID. 360, direto Leda, está 3197. Sandra 3858, confirma essa velocidade? Tem condições de manter high speed para o sequenciamento? A gente mantém high speed, é número 1 na aproximação. Desça para 3.000 pés, que é legal no 09. Cenema 310, acena identificação, autorizada a chegada Mari, desça para nível de voo 090, QNH 091. Salvador, número 603, para pushback, será minha portal 3. Calibre push no 3 e após táxi. Portal táxi. Azul 4070, aciona identificação, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 100. QNH 1011. Reduz a velocidade para 250 nós, número 3 na aproximação. Sente. Janema 310, desça para 4 mil pés, que é legal no 09. TAM 3197, chame centro, Recife, frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 2545, 2685, obrigado, boa noite. Azul 4070, desça para nível de voo 050. TAM 3858, desça para 2000 pés, autorizada final do procedimento ALS X-Ray. Reporte estabilizado no localizador. 2000, reportaremos estabilizado no X-Ray, TAM 3858.